Bom dia, Azul 2710, decolou cruzando 1500. Vamos para o controle? Então, Azul 2710, decolou na Conte. 790, sai com a carta radar, cima de João 970 na saída Conte. 970, saída Conte 2710, Azul. Felipe, chama para o saque, João 990. Pega acionamento, Azul 2770, parte 3. Azul 2770, atento à aeronave da Sideral sendo rebocada no parte 3. Sente do acionamento, chame pronto para o táxi. Avisar o aeronave, chama ela para o táxi, Azul 2770. T780, desça para 2510, o ajuste no 017. 0, copiou o controle? Para 2510, o ajuste no 017. 2510, 017, obrigado, 2710. 4207, desça para o 060. 060, 4207. Estabilizou, vou 094. 094, sou de Salvador, na frequência no 8960. Ou no 860, bom dia. Xanermé 1140, autorizado Maceió, via Pesulo no 7 até Orago, após direto, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, pista no 0, curva esquerda. Transponder 5444, frequência do controle em 120, decimal 8. 18, decimal 35, secundário 125, decimal 1. Aso negativo, chamo na frequência 126, decimal 0, 128, decimal 8. 4207, vetoração para o sequenciamento, curva direita na Pro 230, seu limite vai ser radial 290 de Salvador. Pro 230, vetoração, limite radial 290 de Salvador, espaço 207. Para o táxi, CPOV 175, alterna Fortaleza com 3 anos. Gol 1184, autorizado o táxi. À direita, taxi indo até o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, torre em 1-1-8, decimal 6. Ajuste 1-0 no 7. Bom voo. Obrigado, Felipe. Táxi, reporta pronto no ponto de espera da 1-0. Bom dia, Golf. Se possível, informe o estimado de pouso e a pro ideal para o destino. Comprou o controle? Assim que possível, a pro ideal para o destino e estimado para o pouso. Gente, informe o estimado de pouso. Só um minuto. Uno 8, decimal 6, ajuste no 07, muito obrigada, Dudu 7, confere. 2, 07. Prossiga. Chamado 1345. 1345, copiado, reposta no farol da barra. Ok, reposta no farol da barra. Tony, forma Fox, Fox Terra, sem frequência livre para coordenação. Agora reporte 7366. Quadrado 3662, está aqui, cuidado. 4307, descida para 4 mil pés, o ajuste permanece 1097. 4107, 4207. 4. Oscar Mike Delta Solo. É, por isso que eu estava a taxiar, saindo do padre lá para próximo ali a estacionamento lá daqui a pouco. Confirma, vai ser no pátio 4 mesmo? Espera aí, vai para Centro HW. Mike Delta, reporte estacionado no hangar da areia, atento à movimentação do pátio. Golf, não recebo seu modo Charles. Seu modo Charles, Zulu India Golf. Azul 2780, desço para 2500 pés, com a passando serviço 366. Reporta lá 366, descendo 2500, 2780. Poxa, você foi da alô, hein? Estou olhando, hein? Se o alô não atendeu, depois me liga aí. Sua para o nível 095 no saída, pois tá, mantenha Uno mil pés, o meu Golf Vito. Tá certo, mil pés aguardando para ascensão ao 095. Bom dia. Todo serviço 366, azul 1407, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, voando serviço 366, azul 4207. Controle, o azul 2780, já passou 66, visual com a pista. 2780, complete a aproximação, chame agora a torre 118.960, bom pouso. 118.960, obrigado, boa. Oscar, chame agora com torre 118.60, bom posto. Controle Salvador, muito bom dia. Vou 1184, está cruzando 1600 pés, decolou na Bucatão. Com 1184, contato radar, após 2000 pés, foi na proa de Puca. Após 2 mil pés, pro de Puca, sob contato radar, o voo 1184. Bom dia. Tigres, bom dia, Golf. Recebendo, passando 2.300 pés. Suba para o nível 065, Zulu, India Golf. Confirme para o sol. Atingi 4.000, Azul 4207. Azul 4207, desça para 2.500 pés, para passando serviço 366, ajustou o altímetro 1097. 2.500, 1097, cortará 66, 4207. Gente, Zulu India Golf, mantém então 2.500 pés. Zulu India Golf. Uma 8 após. Cruzando 1.600 pés. Zulu 2770, contato radar, subo para nível 180, vou direto para o coral. Direita na prova de coral, subindo para 180, direto Zulu 2770. Controle o voo 1.284, tá fazendo um desvio leve aqui à esquerda, só para a formação na vertical de Puka. Gente, autorizado, gol no 1184. É, muito graça. Golf Vitor, sua para o nível 035 inicialmente. 035, Golf Vitor. Fala, Salvador, bom dia, gol 1648. Autorização de tráfego para Maceió, gente da Golf. Bono 648, bom dia. Autorizado Maceió, via Pesulu 17 até Orago, após direto, nível 350. Pistão no zero, curva à esquerda no perfil da saída Puka, transição Aracaju. Transponde 5451, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Maceió, nível 350, pela Pesulu 17, depois Orago, DCT Maceió. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puka, Aru, transponder 5451, controle 1208, gol 1648. Gol 1648, cotejamento correto, reforço pronto para o pushback acionamento. Para o pushback acionamento, gol. Senhor, está agora em espaço Golf. Olha, notifique frequente para 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal. Para informação, mantém escura a nossa frequência para informação e alerta. Após 60 milhas de Salvador, chama na frequência do centro Recife. Frequência 1226-0, alterna 1228-80. Alfa Kilo 463-04. Isso, informação e alerta. Sede do zero, a sua identificação, autorizado chegada a Mari dessa via para o nível 050. Mari 050, 3740. Pode descer direto para o 050, tem inscrição? Desça para o 050. Afirmado, tem inscrição? Tem restrição. Somente vou direto ITAP após todo serviço 366-3740. ITAP após 366-3740. Bola 739, ação de identificação, autorizado chegada a Mares, sexta para o nível 060, via, ajustou o time, estou no 096. SAP, voo no 739. SAP ou 369, fica melhor o voo 739. Oi, SAP. Aproveitado, muito obrigado, voo 739. Azul 4207, bom dia, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue via Alfa, reporte antes da Juliette, 4207. Para o táxi do GMS é 140 com 124 a bordo, autonomia 0200, alternativa. Sanerme 1140, autorizado o táxi até através da posição 06, aguardando instruções para prosseguir devido ao push da... Boeing da Gol no 05. Gol 648, solo. Escuta 648. Confirma o estimado para o push. Vai descendo. Tente. 220, o Jeter Bravo. O altímetro no 06, prossiga na proa de Valença, informe 20 milhas fora, Rio Bravo. 20 milhas fora, vai chamar o Iacro Bravo. Você manda para Patango, Iacro Rio Bravo. Para Patango, Iacro Rio Bravo, senhor. Voo 1184, faça nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45, boa viagem. 1-2685-2545, aguarde para o início do push, seremos 09 da Azul que livrou também, taxiando até a posição 01, aguarde. 01 não tem influência, vai para a paralela pista. Nordeste Salvador, submantenha nível 170, serviço radar terminado. Chame agora controle Aracaju, frequência 120.30, boa viagem. Chama controle Aracaju, 120.30, azul 2710, obrigado, até a volta. 862, voo no 648, aguarde também em Brer da Azul. Mantendo a posição na Taxi Alfa, vai ingressar pátio principal para a posição 01, após autorizado. Ok, certo. Azul 4207, visual com irmãs da Bianca, está se taxando no pátio principal? Sim, visual. Após a passagem do tráfego, autorizado o ingresso, pátio principal, Juliette, posição 01 indicada. Após a passagem das 2, Juliette, posição 01 indicada, 42. Vitor Charro, até uma tem a Taxi Lima aguardando coordenação. Inicial, 648. Afirmo no 648, tráfego já superado, reporte pronto para o táxi. Vitor Charlie Hotel, autorizado, Serra November Tango Romeu, decola pistão no zero, curva esquerda no perfil da saída mola após direto, transponder 5463, o controle em 120.8, confirme o nível previsto. Sete, 100 autorizada. Lado 100. Controla da 100. Saiu da bomba, pode direto, 463-98. Charlie Hotel, cotejamento correto, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguarde. Salvador, muito bom dia, Xanar 6140 para 7. Xanar 6140, contato radar na decolagem, suba para o nível 350 via PUCA. 350 via PUCA, 6140. Tá 3259, confirme destino? Curitiba, 3259, autorizado Curitiba, via Pêsulo 21, pois segue rota conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, pistono 0, curva direita. Transponder 5146, frequência do controle em 1220.8. Autorizado então 360 para Curitiba. Aerolínea Oscar Zulu 21, fala da Elefa, na Arbor 1, depois Elefa, depois 5146. E 3859 e o 208 controle, cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento. Vitor Charlie Hotel, possível o táxi até através da posição 06, aguardando a liberação do, da entrada do pátio 3. Fala Salvador, gol no 648, autorização de táxi, PLB de 185. 12:15 de autonomia, alterna Salvador. No 648, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo turno em 1:18, decimal 6, ajuste 1:0 do 6 agora. Autorizado o táxi, ponto de espera da 1:0, vai indo 18:6 lá, 1016, gol, 1:64. Vitor Sérgio Hotel, atento o Bang 737 da Gol. Iniciando o táxi até o ponto de espera, após a passagem do mesmo, autorizado ingresso parte 3 via... Prossegui, viu, parte 3. O 739 desça para o nível 050. Após o TAP, desça para 2.500 pés. Ajustou o time, então nós 07, forma passando o serviço 366. Ok, e desce 050 após o TAP, 2.500, então nós 07. Está confirmando, após o TAP é o 368 ou o 366? 366, serviço 366. E após o TAP, então 366. O 137 passando, passou o serviço 366. 740, continue a aproximação. Complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 60. 118 60 3740. Bono 739, informa o trânsito, posição de 1 hora, 18 milhas, rumo oeste, cruzando nível 080 para nível 280, tráfego Charlie 550. Gente, voo 1739. Céu 9 Vida, informa o tráfego, posição de 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 080 para nível 050, 9.737. Vida, controle de Salvador. A 64 milhas nordeste Salvador, mantém o nível 095, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 30, boa viagem. Romeu Quilo, Serra Lima, aguarde coordenação em boca. Controle Salvador, bom dia, 3198, ação identificação, autorizado chegada a mar e desça via para o nível 050. Estou tímido no 096, vigilância. Desce a mar para o 050, viu e confirma? No 096. Autorizado Serra Serra Delta Mike, nível 100, decola pistão 17, perfil de saída Arbor 1 após direto. Transponder 0135, frequência do controle em 120, decimal 8. Por gentileza, coordenação do transponder. Mais coordenação com controle agora para subida e transponder. T48, sou com nível 350, perfil PUCA. Ok, 350, PUCA. Só com desvio ainda à direita, é 10 milhas só, já volto na proa de PUCA, ok? Positivo, após o desvio, vou em PUCA. Ok, passou a Aracaju, Jama também. Quilo Serra Lima, autorizado Serra Serra Delta Mike, decola pistão no 7, perfil da saída Coral, em curva direita, nível 100. O transponder agora é 5504, frequência do controle em 120, decimal 8. Frequência 1201, boa viagem. Quilo, Serra Lima, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Quilo, Serra Lima, para estacionamento, táxi, decolagem, torre em 118, decimal 6, ajuste no 0, no 7, bom voo. Não. Tá 3740, bom dia, eu sigo táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette, táxi lento, a posição indicada ainda ocupada. Juliette, Jambo, gol, voo 648. Oi, Jambo, autorizado Jambo, voo 648. E aí, capitão. Então, 3859, livre acionar, show e pronto para o táxi. Passará para o táxi. Frequência 1268, 1260, alterna 128, decimal 80, para serviço de informação e alerta. Recebeu o controle, Zulu India, ouça. Bono 094, bom dia. Autorizado Fortaleza via Pêssulo 19, nível 370. Saída Momo, transição Frutti, pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5472, frequência do controle em 120, decimal 8. 370, Fortaleza, Pêssulo 19, decola 90, Momo Frutti, curva à esquerda. 5472, chama 208, gol 1094, obrigado. 1094, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback de acionamento. Vai, pode. Não, tenha 128, decimal 80, boa viagem. 260, 1280, muito obrigado. O 3198 informa que a intenção é o RNAV da 190. Desça para o nível 050 na proa de ETAP, após voo e ser aviso 366, descendo para 2500 pés. O estoutímetro no 097. Então, desce para o 050, após o ETAP, voo 366, descendo para 2500 com 1017. India Golf na escuta do controle ainda? Recebe o controle do India Golf? Então, para informação, serviço de informação e alerta, chama a frequência do centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 80, Zulu India Golf. Cruzando 6.300 pés, Zulu India Golf. Tem Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. Mike, Eco, Juliette, aguarde por gentileza a coordenação com a sala IF, ainda não possua sua notificação. Aguarde. Salvo 1739. Pegando seu portão 4, após a saída do rebanho, estão autorizados ingresso. Já Alfa Juliette, portão 4. Sente Alfa Juliette, portão 4, posição com 1739. Do centro, B48, passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45, boa viagem. Ok, gente, 126.5, 2545, muito bom dia, graças. Toma na altitude de mil pés. Guarulhos. Gente, Mike, eu acredito. Na 3859, prossigo táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Quando pronto, torre em 1 no 8.6, ajuste 1 no 0 no 7, confirme POB. Bom dia. Tá 3740, atento ao táxi aeronave da companhia, após autorizado ingresso do pátio via Juliette, posição 03. Vitor Charlie Hotel, livre essa nacha, e pronto para o táxi. Solo, Salvador, bom dia, tá 3191, posição 06, autorização Galeão, nível 340. 3191, aguarde cópia, Galeão. Na sua escuta, 3191. Mike, é com Juliette, pronto cópia. Autorizado Serra November Charlie Lima, decola pistão no 7, curva direito restrito no 1000, aciona o transponder 01 no 22, o controle em 120.8 para prosseguir corredor axé. Mike, é com Juliette, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Em estacionamento, táxi de colagem, torre em 1, 1.8.6, ajuste agora no 0 no meio, bom voo. 3191, pronto cópia? Tá pronto cópia, da 3191. 3191, autorizado, Galeão. Via Upper November 857, até Mulso, nível 360. Saída da El, linha de Irume, visto no 0, curva direita. Transponder 5475, controle em 1.20.8. Via 3198. 398, desce para 2.500 pés, ajustou o time do Nozano no meio, com a passagem do serviço 366. 5, controle 1.20.8, da 3191. 3191, no cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver em acionamento. Reportará 3191. Charlie Oscar Romeu, aguarde instruções e cópia. Vitor Charlie Hotel, autorizado táxi, reporte para ingresso no bate principal. Azul 4207, bom dia, temos pré-autorizado ao nível 320. Copia, aguarda uma nova coordenação. Autorizado Guarulhos, via Pesulo 10 até Taubaté, nível 320. Saída da El, linha da Morte, da pista no 0, curva direita. Transponder 5503, o controle em 1.20.8. Autorizado Guarulhos, via 320, falando da Operação Operativa 3, da Operação Operativa. ...4207, confirmando a saída da Hélio da Motiva. Cotejamento correto, reporte pronto para o pistão de acionamento. Charlie, acho que eu vou na escuta. Confirma se o Fusca irá prosseguir. frente. Vitor Serra Hotel autorizado prosseguir até o ponto de espera da pista no 0 via Inter quando o próximo torre 1118 decimal 6, ajuste no 0 no 6. A critério Charlie Oscar Romeo pronto cópia. Autorizado Montes Claros, decola pistão no 7, curva direita, prossegue corredor axé restritão no 1000 pés, aguardando liberação do controle para prosseguir nível 065. Aciona o transponder 5462, frequência do controle em 120.8. É 3859, sua para o nível 360 via Arbor. 360 via Arbor, 3859. 366 pista a vista, 3198. 3198, complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 60, bom pouso. 286, obrigado. Questionamento, gol 1094, posição 8. No 094, no 08 autorizado, chame pronto para o táxi. Livre, pode estar aqui, gol 094. Possível voar direto Elefa, botão 3859, controle. Autorizado, 3859, dá presente voo direto Elefa. Direto Elefa, até 3859. Uma curiosidade, já está operando a torre nova? Negativo, no 769 ainda não. Ah, obrigado. Olha, o Papa Romeu aqui do Serra Lima, finge manter uma centena, poderia voar direto em 5, 2, 4, 3, né? Nota pro. Eficiente o Kilo Serra Lima, autorizado. No 094, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, quando o próximo torre em 118, decimal 6, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, segue o táxi Taxi Índia, no ponto de espera vai chamar de 86, gol 1094, bom dia. O Serra Lima poderia informar o chamado de pouso? Positivo, 1324. Charlie Oscar Romeo, bom dia. Afirmo, Uno, 18, decimal 6, para acionamento Itália. Alô, Salvador, 3198 livrou na sua escuta. 3198, prossigo taxa de Alfa, reporte Sancho da Juliette. Alfa, Sancho da Juliette, 3198. Salvador, 3191, no ponto de treinamento, no meio da dúvida. Está 3191 no 06, aguarde a passagem da aeronave da companhia que livrou a pista no momento que está assistindo via alta. Sim, aguarde a passagem do teste, aguarde, 3191. Após isso, está autorizado? Após autorizado. Após autorizado, 3191. Está 3198, após alfa, prossiga via Juliette, posição 09, informa a aeronave da companhia no 06, aguardando a sua passagem para iniciar o pushback. Juliette está presente, foi direto para Cairu. Jovem, bom dia. Eu tinha levado e colou na sua escuta. Quem colou o controle? Vitor Thiago Hotel, saí da Momo na sua escuta. Vitor Thiago Hotel, contato radar decolagem, suba via Momo para o nível 100. 00 via Momo, quando possível, a liberação da restrição, senhor de altitude. Autorizado. Graças, excelente. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, está ingressando no litoral. Na altura do Iguatemi, ali vai fazer uma conta de valores em apoio ao Banco Central, até o bairro do Comércio. Na sua escuta, em condições visuais. Gente, mas tem a minha escuta, o Guardião 01. A escuta, 1. Senhor, eu tenho um carrinho, pega de voo cancelado, zona 3, zona 3, desça para altitude de tráfego e fome cruzando 4 mil pés. Ajustou o time, zona 09. Hotel pode voar direto Piritiba, radial 320, pode levar a formação aqui na nossa frente. Autorizado. Tchau, Hotel. A 3859, basta nível 190, chame agora o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 80, boa viagem. Salvador, Azul 4207, posição 1, vamos para o pushback da primeira vez. Azul 4207, aguarde para o pushback de acionamento. Tá 3191, confirme estimado para o táxi? Para o táxi, está 3191, com 218 a bordo, alterna com o FIS, economia 3025. 3191, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando próxima torre em 118, decimal 6, ajuste no zero no 6. No zero no 6, ajuste, táxi via Índia, ponto de espera da no zero, chama 318, 62, 3191. Azul 4207, após a passagem do airbus da TAM, táxi a retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera, livre acionar, chame pronto para o táxi. Após a passagem do da conversão, autorizado, chama o táxi 4207. Como é que é com os LEDs? Controle, gol 1094. 1094, contato radar decolagem, suba para o nível 370, via Momo. Via Momo, 370, 1094. Salvador, é o Papa Romeu Chagas, Oscar Romeu. Sim? Papa Romeu, Chagas Romeu, desde o Colorado 17, ingressando no corredor da Sé. E Charlie Oscar Romeu, até a 1000 pés, corredor Axé. 1000 pés, corredor Axé. Gente, Kilo Serra Lima, frequência livre para apresentação dos tráfegos locais, com pouso. Mike é Juliette, 20 milhas, coisa 24 milhas fora, tudo para 025, serviço de informação alerta, mantenha a frequência do controle, aguardando. Vitor de Aratel, regra cancelada 1320, sub mantém nível 105, confirma o chamado de pouso. 1324. Vitor de Aratel. Valeu. Oscar Romeu, controle? Siga na escuta, Oscar Romeu. Confia pro ideal, pro destino? Controla 258. Presente, voo direto, destino, inicialmente do operador 2500 pés, Charlie Oscar Romeo. Charlie Oscar Romeo, informa o tráfego, posição de 2 para 3 horas, 2.3 milhas, mantendo posição, nave helicóptero. IA da EL, sopa nível 360. IA da EL 360, poderia voar da EL ou Leda da presente? Foi Leda. Da DF, voando Leda da presente, 73191. Baixo. Com Juliette, desça com referências visuais, modifique frequência para 2345, vai conexões com os tráficos locais. Bom pouso. A voz de 3 horas e 35 do acendimento, na Ribeirão Preto, pronto para o carro. 207, siga já ainda no ponto de espera, torre 1895. Ajude.